A campanha de Natal da CDL de Gaspar já começou nas lojas do comércio local. A campanha intitulada De Carona com Noel começa nesta sexta-feira, dia 1º de novembro. O primeiro prêmio dessa promoção será um automóvel zero quilômetro. Para sabermos mais detalhes dessa promoção que está começando nesta sexta-feira, vamos conversar agora com o gestor executivo da CDL, Jefferson Girá. E é isso aí, mais uma campanha da CDL. Então, Natal chegando e a gente já chega de carona com o Noel, né? Sorteio de um carro, um Mob zero quilômetro. Eu acho que isso daí vai alavancar bastante as vendas do comércio gasparense. Jefferson, qual será a mecânica dessa promoção? Normal de sempre, né? Cada R$50 em compras, você tem direito a um cupom com um limite máximo de 10 cupons por compra. Então você vai ter direito. Esse ano o preenchimento dos cupons vai ser bem mais fácil. A gente só precisa do nome, CPF e telefone. Então a gente conseguiu inovar isso daí junto com a Caixa Econômica Federal. Não foi tão fácil conseguir, mas conseguimos já a pedido de muitas pessoas. Então o preenchimento hoje é simples, não tem por que você não concorrer a esse prêmio. Além desse veículo zero quilômetro, no valor de mais de 30 mil, o cliente vai concorrer a 10 vale-compras de R$300 cada. É isso mesmo. Então temos mais 10 vale-compras de R$300. É um dinheiro aí legal também. Poxa, R$300 aí ganhar um vale-compras desse é bem, bem legal, né? E também, claro, você pode concorrer ainda ao carro. Quem sabe você tenha mais de um cupom e consiga ganhar os dois ainda. Jefferson, conversando com os comerciantes, com os lojistas, todos estão já preparados numa grande expectativa para esse Natal? Sim, o pessoal já está se preparando. A gente já vê que as vitrines já estão diferentes já aqui em Gaspar. E esse ano a gente tem um pouco diferencial, né? A gente tem esse FGTS, esse dinheiro que está caindo na mão do pessoal. Então acho que isso vai alavancar bastante as vendas, vai ter um crescimento bem legal, bem melhor do que comparado ao do ano passado. As lojas participantes da promoção serão todas sinalizadas com o cartaz da promoção. Todas as lojas estarão adesivadas, tem um adesivo da campanha nas portas, já vão ter com os cupons, então vocês já comprando a cada R$50 em compra já tem direito a um cupom e teremos aí então mais uma vez um carro na campanha da CDL. O diferencial dessa campanha desse ano é que o sorteio será no mês de janeiro. Isso mesmo. A gente trouxe o sorteio agora para o dia 11 de janeiro. Vai ser às 11 horas da manhã na praça. Muitos clientes estavam comprando no dia 23 à tarde, dia 24, e às vezes já tinha sido feito o sorteio da CDL. Então a gente fez isso para as lojas também que ficam abertas entre Natal e Ano Novo. Todo mundo participar. Quem comprar até o dia 11 de janeiro, até às 11 horas da manhã, então vai estar concorrendo ainda à grande premiação da CDL. Quanto mais comprar, mais chance tem de ganhar. Com certeza. Apenas um cupom será o ganhador, né? Só que a quantidade de cupons, com certeza você terá mais chance. Nós conversamos com o Jefferson Chiran, gestor executivo da CDL, nos falando sobre a campanha de Natal da CDL, intitulada De Carona com Noel, que começa nesta sexta-feira, dia 1º de novembro e prossegue até o dia 11 de janeiro. Da CDL, Gil Dias para a Rádio Sentinela.